Veja a neblina deslumbrar pela favela. Depois da meia-noite, cê foi pra Cinderela. Depois que o Playboy sangra, só mancha minha aquarela. Bem mais que o Nike Shock, nós quer as Ilhas Bela. Bem mais que seus royal, salo de contato no translado. É minha parte do assalto no posto do advogado. Não portei a santa fé, meu da sonato blindado. Mas varei as madrugadas com dois truta do lado. Mesmo sem meu contrato, assinei. Rescisões não é preciso nessa porra. Pensei, polícia é o que mais tem. Inimigo é o que mais tem. Cara ali fala de mim, mas se curva pelas de 100. Mesmo trilhando ventilha, quero chegar a Jerusalém. Morro fora da lei, não puxo Saddam Hussein. Não ligo para você, só me explodo vocês. Na roleta macabra girou, passou a vez. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Cês torceu pra eu chorar, mas eu sorri. 10 mil de nós trancada ali no mofo do presídio contra o sistema falido. E um playboy sorrindo, dano que se recebe. Quantos tiros vocês vão tomar? Quanto sangue boa derramaram do lado de cá? Quantos Vladimir Nabokov e quantos Gustavo Flaubert? Morre nos confrontos diários, será que cês não percebem? E nesse jogo o sistema dá capote. Nunca deu empate, sistema sempre bate. Dinheiro de frente ataca. Ativado Zé Lote, poder nascer preto e morrer pro choque. Como o mano falou, nós quer a joia da coroa. Do bote psicológico, ou então na boca. Serei patrão das bocas. E como eu sabia, truta, a vida é louca. O Brau já me dizia. Olhei além dos beats, eu vi que o rap é profecia. Além da múltipla ciência, visão, lição de vida. Conceito no crime, é mim no morrer no crime. Cena de filme, massacre, James Lock. Quantos furos no para-brisa da Maroc. Na quina do terror, freou, explodir um lock. O itinerário é do inferno, tomar seu passaporte. A bússola é sem norte, como vocês queriam. Basta morta, a esperança se encontra em coma. Jeremy cruzado, fusão esticado na lona. Só preto soma, discurso esbranquiçado. Furo do boné, o microfone, rajando pesado.